Pergunta, você tá gravando? Tô. Só pra confirmar, porque eu não quero falar e conversar muito sobre, sobre temas, porque senão daí perde o que falar sobre o tema. Porque querendo ou não, a gente começou falando sobre Edinaldo Pereira, foi pro Exército e agora falando sobre ET, tá ligado? Mas enfim. Continuando, né? Edinaldo Pereira, a gente, né, teve a nossa busca implacável do meio do nada. A gente, depois de noites de eventos de cassinão. De ficar acordado até meia-noite da sexta-feira pro sábado pra ouvir um vídeo de 2 minutos que foi influenciado, digo mais, foi muito influenciado pelo famoso streamer youtuber Felps, que eu sei que acompanha, né, o nosso podcast, né, um forte abraço. Forte abraço, Felps. Fui fortemente influenciado, tipo, por ele, por essa coisa que eu não tinha esse costume de fazer na live. Toda sexta pra sábado, sábado pra sexta, sexta pra sábado, na meia-noite, colocava lá o áudio, 2 minutos, e aí, evento, tá ligado? Eu tentei copiar, pra mim mesmo, tá ligado? Daí, no meio desses aí, a gente teve o papo sobre o Edinaldo Pereira. Acho que era antes mesmo da sexta pra sábado, a gente ficou pesquisando. A gente pesquisou, descobriu que ele tinha um site, o e-mail dele, o Orkut. Sim, ele tinha. A gente pesquisou porque era antes do boom dele. Então, tipo, ele não tinha Twitter, não tinha Instagram, sabe? O máximo que ele tinha era as músicas dele no canal do YouTube. Tanto que, na época mesmo, a gente entrou no canal do YouTube. E como é que tá Edinaldo Pereira? E na época dele, ele já tava fazendo live. Isso quer dizer que ele fazia live bem antes de 2019, 2018. Tocando, fazendo. Sempre tava lá. Segundo essas lives, tipo, ele fazia essas lives desde sempre. Então a gente tentou cavar um pouco mais fundo, porque, pô, o cara. A gente escutava música, legal, Edinaldo Pereira, Vale Nada, Vale Tudo, clássico da música brasileira, tá ligado? Outras músicas também, sabe? A gente falava, tá, beleza, o que que tem mais sobre ele, né? Porque um artista, né, principalmente do ranking musical, faz mais coisa do que só cantar e tocar. Então, querendo ou não, a gente foi atrás. As primeiras coisas que a gente encontrou, né, foi o site do website, um blog. Que, adendo, não está mais no ar. Não está. Saiu do ar esse site, cara. Não temos mais o registro nem nada. Tanto que eu acho que eu comentei naquele site um dia, tipo, criei um e-mail aleatório. Nem pensei que era, tipo, tava escrito em ser um e-mail, criei um lá e deu. Mas nesse site, tipo, o máximo que tinha era fotos antigas. Então, tipo, o site já tinha um layout antigo já. O site tinha um layout antigo. Que, tipo, sei lá, 2001. Sendo que eu nem nasci em 2001, mas tem cara de 2001. Então, tipo, o site já tinha uma cara de antigo, as fotos eram antigas, que eram as mesmas fotos que, tipo, ele tinha em outras redes sociais da época. E, tipo, nesse site só falava mais sobre, né? Essa foi a primeira maior coisa que a gente descobriu na época. Acho que no mesmo dia a gente começou a ir mais a fundo sobre ele, né? Pra ver o que mais tem, né, ali do site. E acho que a segunda maior coisa que a gente encontrou foi fangame criado pro Edinaldo Pereira em RPG Maker. Sim, tinha o Seu Madruga e, sei lá, Chaves no meio. Se eu não me engano, eu não tenho mais o arquivo, infelizmente, mas se eu não me engano, a plot era que, tipo, o Edinaldo Pereira tava vivendo num reino. Daí esse reino foi atacado por um ser do mal. E daí o Edinaldo Pereira foi lá salvar o mundo, né? Claro, né? Porque sem o Edinaldo Pereira, como é que o mundo fica? Salvador do universo. Daí foi lá salvar corajosamente. E ele encontrou, né, o castelo do bruxo. Só que, antes disso, você se encontra com um adversário terrível. Ele se encontra com o falecido Tim Maia. E Edinaldo Pereira tem que No jogo ele tem que lutar contra o Tim Maia e derrotar ele. Enquanto toca no, de fundo, Ela Partiu. Ô, me diz que você tem esse jogo, velho. Eu não tenho, eu formatei o computador, cara. Mas acho que se a gente procurar de novo, a gente consegue achar esse jogo. Mas era. Daí, tipo, mais à frente, é a plot do jogo, infelizmente a gente não chegou no final. E Geraldo Preto tá salvando o mundo. Só que esse mago do mal, ele ressuscitou um monte de cantor falecido, famoso do passado. Tanto que o segundo boss do jogo não é nada mais, nada menos que o Raul Seixas. Cantando Metamorfose Ambulante de fundo. É, e por algum motivo o Seu Madruga aparece no jogo. Porque não, né? Por que não, né? Já que tem o Tim Maia e o Raul Seixas, por que não o pessoal do Chaves, né? É, infelizmente a gente não zerou. A gente não sabe o que acontece depois. Mas seria até interessante saber o que acontece pra conversar mais sobre isso. Mas a gente encontrou esse fangame além do site antigo da Geraldo Pereira. Daí, o que mais a gente fez nesse dia, além dessas duas coisas? Além disso, cara, não me lembro direito. Eu acho que tinha algumas fanarts também do Edinaldo Pereira. Ah, eu lembro de uma coisa que a gente também. A gente pesquisou sobre ele. É, a gente descobriu reportagens que o Edinaldo Pereira tinha feito na época, no ano de 2010, 2011, 2012. Ah, sim, ele foi no Jô Soares, nossa. Ele participou do programa Jô Soares, onde ele foi ridicularizado em rede nacional sobre o Jô Soares, onde o Jô Soares fez piadas políticas envolvendo envolvendo a obra do Edinaldo Pereira com o partido PT. Falando que a obra dele, What is the Brother, significa o que é isso, companheiro, sabe? Uma analogia sem fundamento, sem sentido algum. Eu achei muito ruim, tipo, dá um desgosto, porque dá pra ver que ele tá fazendo aquilo e, tipo, não é engraçado. Nesse momento, tipo, deu pra sentir que pareceu que tava no filme do Coringa. Que o Edinaldo Pereira era o Coringa, tava lá no show, o cara ridicularizando ele, tá ligado? E, tipo, e até que no final ele foi lá e se apresentou, cantou What is the Brother no palco do Jô Soares. Esse foi um dos momentos mais deploráveis que eu vi o Edinaldo Pereira na televisão brasileira. Mas um momento bom posso citar também nesse episódio, é que a reportagem da Record, né, foi um pouco melhor, digamos. Não foi só piada. Tentou mostrar mais o lado artístico, né? É. Aparentemente essas reportagens e essas apresentações todas ocorreram na época que saiu What is the Brother. Só que o Edinaldo Pereira já tava fazendo já a música antes do What is the Brother, né? Essa não foi a primeira dele. Sim, e o parâmetro que eu vi dessas aparições na TV, que foi de 2008 a 2013. Depois disso, a gente teve um hiato que simplesmente o Edinaldo Pereira desapareceu. Uhum. Não postava mais músicas, não dava sinal de vida. Bombou. E do nada, por algum motivo, ele bombou com um vídeo de nome de Pokémon. Foi meio hilário. Eu acho que não foi no TikTok. Foi. Eu lembro desse TikTok porque acho que tava na moda esse estilo de vídeo no TikTok, tipo, nomeando alguma coisa com o nome errado, sabe? Eu não lembro se foi na mesma época que, tipo, começou a ficar famoso os memes de WhatsApp do Golira, do Kamako, que era um emoji de um animal e o nome dele escrito totalmente errado. Não sei se é da mesma época, cara. Mas eu lembro que tinha alguma trend na época que era algo parecido de mudar o nome de alguma coisa. Ou, se eu posso estar enganado, o Edinaldo Pereira começou uma trend, né? Um estilo inteiro de... Uhum. Que ele começou com o Pokémon, daí isso espalhou, spawnou, elaborou, foi para todos os cantos da internet. Youtubers estavam vendo, streamers estavam vendo, nas redes sociais aparecia toda hora, nem na, aparecia em conta de repost, nem na principal do Eduardo Pereira, ficava tanto famosa, mas sim em outras. Daí ele fez o primeiro vídeo que ele comentou, tipo, acho que os principais, né, porque o da Pokémon da primeira geração, né, o Pikachu, o Charmander, o Squirtle das vidas, sabe? E daí ele começou a fazer do resto dos Pokémons, né, pelo menos do mais famoso, né, tipo as três evoluções dos primários, uns Pokémon que o pessoal gosta. E ele continua, e todos esses vídeos continuaram dando muito certo. E continua até hoje. Ele continua fazendo esse estilo de vídeo com outras coisas que estão na moda, né? Principalmente com personagens de jogos. Sim, sim, como, sei lá, League of Legends, Dota. E de outra coisa. E tipo. Uma coisa que dá pra perceber que, tipo, não é feito na maldade, né? Eu até hoje não sei como é que ele faz isso, esse estilo de vídeo, né? Se ele vem com o nome na cabeça dele, ou já, tipo, ele bate o olho, já sabe, esse personagem se chama tal coisa, né? Mas, tipo, tem alguns casos que o nome não parece, sabe? Tipo, o bicho o Pikachu ele chama de Roberto, sabe? Não tem muita a ver, sabe? Mas ainda assim, tipo, muito engraçado. Bom, pelo que eu sei como é feito esses vídeos, uma menina ajuda ele, né, no caso. Ele grava todos esses vídeos em pequenos takes, e depois ela edita pra ele. Entendi. Então, falando, né, em menina, o Edinaldo Pereira tem uma equipe, querendo ou não, ele trabalha sozinho. Se eu não me engano, ele tem o Flake, que é, tipo, um baixista da banda. Guitarrista, não lembro. O Reginaldo Pereira fica no vocal e no pianinho. Agora, e eu acho que provavelmente no começo só tinha ele. Eu suponho. Não sei desde quando, tipo, o Flag ou a produção que ajuda o Reginaldo Pereira tá com ele, desde quando, sabe? Não, pelo que eu me lembro, o Flag veio depois do Pokémon. Porque antes disso era só uma menina lá. E além disso, tinha uma série de sketches do Edinaldo Pereira que era com um tal de Chico Melancia, não sei se você lembra. Eu lembro, a gente encontrou no canal principal dele, se eu não me engano. Sim, cara, junto isso com nunca foi citado em nenhum lugar. Eu também nunca vi ninguém citando. Será que eu não sei se os vídeos ainda existem hoje em dia? Se já foram privados? A gente tem que ver. Enquanto isso eu vou olhando, né? Mas tipo, a gente descobriu que ele fazia vídeos de animação. Não ele fazia, mas acho que inscritos faziam pra ele, ou alguém fazia vídeos de animação sobre sketches que ele fazia, provavelmente em live. Fazia em live essas sketches. E. Não, era editado mesmo. Era uma menina, na verdade. Era a mesma menina que ajudou ele a fazer o bagulho do Pokémon. Alguma coisa cookie, não lembro direito. Ah, um abraço pra ela aí, ó. Eu acho, ainda tem o Chico Melancia. Os vídeos do Chico Melancia ainda estão no canal principal do Reginaldo Pereira. E eles datam de 2 anos atrás. Não é tão antigo, então. E pelo visto, ele postava vídeos separados de 10 meses atrás, sabe? Ele faz vídeos separados. Contando uma piada do Chico Melancia, sabe? Só que vídeos de animados tinha do Edinaldo Pereira sobre o Chico Melancia, que era um personagem que era uma melancia, que era o Chico. Até hoje eu não sei, porque eu assumo que era um personagem que fazia piada com melancia, e o pessoal fazia piada com melancia, e ele fazia piada com mulher, e a mulher fazia piada com melancia. E era isso, era hilário, querendo ou não. Porque era algo muito simples, né? Sim. Tipo, é você fazer uma piada com, tipo, a nome do personagem, o personagem repetindo a mesma coisa, se repete o nome do personagem. Só que, né, com a entonação, né, do Edinaldo Pereira, e com, tipo, é meio que uma história nonsense, né? Mas, tipo, com a entonação, as vozes, as imitações que ele faz, ele dá um teor engraçado pra sketch. E, tipo, isso foi também. E eu não vejo muito pessoal comentando que nem comentam o Pokémon, né? Que viralizou na internet. É, eu também não sei se, tipo, as sketches de Chico Melancia iria bombar tanto, né? É, sei lá, se ele postasse uma, fizesse É porque, além do mais, uma não tem a ver animação. com o Edinaldo, que ele sim é o bombado da Sim. história. Sim, tanto é Sim. que ele não aparece, né, nessas animações. Por isso que. Tanto é que é por isso que ficou famoso do Pokémon. Porque ele aparece ele fazendo aqueles gestos com a câmera que aparece a barriga dele assim embaixo, sabe? Subindo e descendo. Ele falando o nome, aparece o nome assim embaixo. É a cara do Pokémon, você fica E muito você sabe legal. por que que ele faz o vídeo desse jeito, pra cima e pra baixo? Até hoje eu não sei. Isso é um mistério ainda pra mim. Bom, segundo o Edinaldo, é pra parecer que ele está numa espaçonave, cara. Faz sentido? Que ele tipo. Ah, então entendi. Porque pode passar. A ideia é que, tipo, ele é um ET que tem uma imagem na tela dele. E ele tá tentando decifrar qual seria o nome de tal criatura, né? Como, sei lá, um bicho de ferro. O nome dele vai ser. O nome dele vai ser Ferrolho. Ferrolho. Ferrolho. Será que era isso? Eu acho, agora que eu tô percebendo, talvez seja isso. Tipo, a gente pode ter acabado de descobrir o maior mistério do Edinaldo Pereira. Nossa, isso abriu minha mente agora, cara. Pô, Edinaldo Pereira alienígena? Isso pode ser tudo uma esquete, né? Porque eu não sabia dessa informação dele, do porquê ele fazer de cima para baixo para ser a barriga dele, né? Você, ah, tá uma nave espacial voando. Cara, será que tudo isso é uma grande piada, então? Será que tudo isso é uma esquete do Edinaldo Pereira, mano? Será que nada disso é real? Eu não sei. Será que isso. A gente é real? E fica pro próximo tema, né? É isso aí. Mas enfim, então a gente conseguiu descobrir muitas informações do Edinaldo Pereira antes mesmo dele ficar famoso, né? Exatamente. Vamos recapitulando, né? Um jogo, um fangame perdido pelo tempo. Um blog de 2000 e das quantas. Oito por aí. Entrevistas humilhadoras que fizeram sobre ele. E agora, felizmente, né? O seu sucesso, né? Ele ainda traz o sorriso na cara e no rosto de muitas pessoas. Então não sei por que atacar um cara só por causa de aparentemente ele ser pobre ou não, né? E tipo, Geraldo É Pereira, um tipo. baita questionamento, cara. Pra Sim. que alguém ia querer fazer mal pro Edinaldo Pereira? De duas coisas, uma. Ou você tá necessitando muito de atenção, né? Você tá usando um super trunfo que é atacar o Edinaldo Pereira. Fazer isso, é claro que vão olhar para você. Ou você é o mal encarnado, né? Fazendo isso porque você quer. E tudo só é isso, porque, né? Atacar o Edinaldo Pereira, isso não tem outra resposta além de ser o mal encarnado. Pior pecado que existe. Mas eu acho que o Edinaldo Pereira, ele tá bem, né? Eu espero que ele esteja, né? Ah, está sim, cara. Ele tá recebendo uns dinheiros aí por mês com o pessoal da Pós. Então, além dele continuar trabalhando como gari, cara, que é impressionante. Ele faz a obra, recebe dinheiro do pessoal e ainda tem uma vida comum. Eu acho que se eu tivesse, né, uma obra construída pelo Edinaldo Pereira, eu acho que a casa ia pro museu, né? Primeiramente. Acho que a obra ia pro museu, né? Porque ele que fez. Qualquer coisa que ele toca já vira uma obra de arte, querendo ou não. Ah, claro, com certeza. Então, tipo, ele faz tanto essas coisas, tem praticamente um emprego, querendo ou não, tem um trabalho, trabalho o dia inteiro e ainda arruma tempo pra, tipo, a comunidade dele. É impressionante, não faz sentido você atacar ele desse jeito. A gente também, a gente até agora não tocou num assunto que também ajudou a levantar, né, a popularidade dele. E qual seria ele? Que é os tweets dele. Sim, cara, isso é um pouco engraçado até, porque assim, foi do nada que ele criou a conta do Twitter oficial, Edinaldo Pereira, e simplesmente bombou. Teve youtuber fazendo vídeo, reagindo aos vídeos que ele postava por lá, collabs até, com o Michael Kister, famoso até. E é isso, cara, o Edinaldo Pereira tá em todos, até no canal da Guaraná, né? Coisa Nossa, eu acho que é isso. Coisa Nossa. Então, sobre os tweets dele, impressionante. Você a primeiro lance, né? O primeiro que mais impressiona é que ele compartilha tudo, se não quase tudo, o conteúdo relacionado a ele. Edições, memes, coisas que ele aparece. É impressionante, tipo, como você pode ver, o jeito que ele escreve é como você poderia, tipo, imaginar uma pessoa, provavelmente da idade dele, né, já adulta, indo pra pro quê? Pra 50 anos, né, no primeiro contato com a internet, né, uma pessoa que acabou de criar uma conta no Facebook, não sabe como mexer ainda, e, tipo, o jeito que ele escreve ficou digno dele, né, ficou uma marca. Praticamente uma marca registrada, né? Ele escrevendo, tipo, o nome dele, Edinaldo Pereira, em quase todo o tweet, né? No final. Porque, né? Ou se não foi isso, é edição legal, valeu. E coloca o nome da pessoa. Ele ainda assim compartilha quem que mandou a coisa pra ele, né? Meme. Ele já tá melhor que muita gente que na internet, que nem dá... Nem compartilha o nome de quem que fez a edição, né? O meme. Humildade, né? Então, isso também ajudou muito pra alavancar os tweets engraçados. E com mais popularidade, mais pessoas vieram. Com mais publicações, mais memes, ele publicava mais, tudo mais, e ia. E agora tá no estado. Ele ainda tá bem famoso, né? Ainda tá bem alta. Ele tá em hype ainda. Ele tá em hype, ainda faz vídeo, live no Facebook quase todo dia. Ainda. Se não, ele ainda posta música. Um dia ele ainda vai soltar mais uma música. Com certeza, a última música que eu vi dele foi postada ano passado, cara. Que tem, assim, uma das melhores edições que eu vi. Que inclusive tem a direito a drone ainda. Com o Edinaldo Pereira correndo numa pista de aeroporto. E você vê, né? Porque isso que você percebe é a evolução dele só nos videoclipes. Porque você vê, exemplo, o videoclipe do Vale Nada Vale Tudo. Tudo é. Ele andando lá na cidadezinha, numa casinha simples, no comércio com um ventilador. Olha pro outro ventilador. Ele andando com o carrinho de brinquedo. Ele mexendo num carro. Olhando pra uma parede, sabe? Daí agora você vê as edições dos videoclipes atuais. Ele com uma câmera de altíssima qualidade, num campo aberto, claro, iluminação, uma iluminação que dá direito até de videoclipe famoso, de videoclipe da gringa, né? Você vê tendo até shot pra drone, que é... Principalmente no Brasil, né? Nem todo mundo tem um drone. Ah, não. Só pessoas com bastante poder aquisitivo pra ter um desses. Ou com um intelecto tão grande que nem Edinaldo Pereira. Também. E eu não sei se você ficou sabendo que teve uma espécie de treta relacionada a Edinaldo Pereira com o vídeo Vale Nada e Vale Tudo. Alguns tempos atrás aí. Aconteceu de que esse vídeo foi excluído do YouTube, né? O original? Por... Sim, o original caiu, cara, com quase, cerca de 4 milhões de visualizações. E assim, foi do nada. Parece que denunciaram por ter conteúdo dos nazis. Não posso falar o resto. E assim, pô, não querendo dizer que tá errado, mas é algo artístico, né? Não precisava. Bem, eu vi o vídeo Precisava ter ser uma exclusão. um monte de vezes e eu não percebi nenhuma mensagem, nenhuma missão. É, porque o intuito do Edinaldo não é passar a mensagem do Zé do E Bigode, sim mas passar a sim mensagem que. da obra do Edinaldo E Pereira. sim no vídeo em si, né? Passar a mensagem que a uma pessoa, pra ele, né, não significa nada, e sim significa tudo pra ele. E que essa pessoa tem uma autoestima tão baixa que pra ela se sente que vai. Que vale nada, mas na verdade, pra Edinaldo Pereira, essa pessoa é de tudo pra ele. Então, eu. Um vídeo. É uma música até que filosófica, né? Certeza. Você para pensar, você pode tirar vários, né, sentidos da música, né? Mas eu não sei se realmente existe ou existia alguma menção a esse single. Ah, com certeza não, cara. Geraldo Pereira. Então, acho que essa foi, né, a nossa aventura em busca, né, do reencontro de Geraldo Pereira, né? Antes de sua ascensão, sua ascensão à vitória, né, ao estrelato, né, que ele tanto merece, tanto mereceu de tantos anos trabalhando, né? Essa foi a nossa aventura em busca dele. E durou o quê? Umas 2, 3 madrugadas? É praticamente isso. A gente conseguiu tirar tanta informação de uma só pessoa, que a gente sabia tão pouco, né, pra você ver quanta coisa, né, realmente tem na internet se você procurar. Principalmente, né, em alguém que trabalha, né, com a internet, né, para publicar suas obras. Porque esse blog que ele já deve ter deletado na época, blog era o bambambam, todo mundo tinha um blog. Então, hoje em dia quase ninguém tem um blog. É, porque querendo ou não, esse tipo de pessoa deixa um rastro digital, assim, marcante, assim. Sim, ah, e botando um adendo desse blog, era nele que ele vendia os CDs dele. Que inclusive você ainda consegue achar alguns no Mercado Livre. Deve estar valendo, eu suponho que uma fortuna, né? Deve Será? ser do Edinaldo Pereira. É que nem os CDs de Can't Get Over do Cassino, né? Que deve valer uma fortuna só pelo meme de Sabadaço. E por a música ser boa também, que vai aparecer no Rock in Rio, né? Não lembrava disso. Mas, ele. Não, Rock in Rio não, é. Ele é o Can't Get Over é do. Gilberto Barros. Ele apareceu no programa Gilberto Barros, só que ele foi no. No. Ele apareceu. Qual que foi o volume? Segundo volume do Summer Electro Hits. Foi. Ah, ele apareceu no volume 1 do Summer Electro Hits. É, faixa 5. Não era a primeira faixa? Não, a Get Your Filler é a primeira. Pra você ver que. Que ele também, né? Conseguiu uma. Can't Get Over, né? Querendo ou não, conseguiu chegar no nível de aparecer no. Em álbum, essas coisas. Agora imagina se o Edinaldo Pereira conseguisse aparecer em um Summer Electro Hits, num Rock in Rio. Qual mais? Mas eu acredito que algumas músicas dele estejam em playlist do Spotify. Só procurar. Sim. Muitas músicas deles, né, é boa, só que tipo, eu não escutei todas dele, infelizmente, mas as principais, né, What's the Brother e Vale Nada, Vale Tudo, né? O que mais é uma coisa que mais se destaca nas músicas é a repetição de frases, né, que dá uma ênfase, né, querendo ou não. E tipo, a repetição de frases e o ritmo que é quebrado, né? Para poder ser encaixado essas frases. Porque, né, para fazer uma música com letra, principalmente, você tem que arrumar um ritmo com a letra, né? É, e quem sabe No rimar, né? caso dele. Mas eu acho que essa foi a nossa aventura em busca do Edinaldo Pereira. Foi uma aventura meio curta, né? Querendo ou não, durou cerca de 3 dias, só que a gente se divertiu muito, né? Procurando, desvendando o passado dele. É um grande Um homem. grande homem com um grande coração. E eu espero, né, que ele consiga alcançar mais ainda o seu sucesso. Espero que, porque infelizmente eu não vejo mais, não acompanho tweets, não acompanho publicações, mas eu espero que ele dê mais algum boom bem grande, né? Algum meme que ele fizer e apareça de novo nas redes sociais inteiras, né? Mas eu acho que esse foi o programa. Espero que vocês tenham gostado, né? Sobre o tema Edinaldo Pereira. É, então é isso aí, pessoal. Comentem aí, o que vocês acharam do tema. Temas futuros que a gente possa falar. Se vocês gostaram ou não, deixa o like, se inscreve no canal, dá o favorito e é isso, viu? É isso aí, galera. Foi. Falou!